alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí levando uma MPC embaixo do meu braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer bar eu entro. Se houver motivo é mais um rap que eu faço. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí levando uma MPC embaixo do meu braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer bar eu entro. Se você corre comigo, eu mando aquele abraço. Em primeiro lugar eu agradeço a Deus, tá ligado? Priscila, Elias, Olga, Samuel, Etel, Davi, Perrime, DJ Yung. Muito obrigado. Lino, Cris, Paola, Vander, Veiga, Salazar, Piromãe, Smoke. Muito obrigado. Taíde, Max, B.O., Suave, Fernandinho, Beatbox, Funk, Bui, Cleverson. Muito obrigado. Karina, Isadora, Vitor, Marcelo, Maicon e Chicão. Muito obrigado. Sinistro, Low Jam, Primo Preto, Rap, Soul Funk, Izenildo, Vitrine. Muito obrigado. Freitas, Real, Hip Hop, Erika, Thaís, Thiago, Tatiana, Yo. Muito obrigado. Duke, Menon, Anão, Silveira, Bruno, Matoli, Ricardo e SP Funk. Muito obrigado. Deja Vu, time, estilo da crítica e sabotagem, descanse em paz. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí levando uma MPC embaixo do meu braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer bar eu entro. Se houver motivo é mais um rap que eu faço. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí levando uma MPC embaixo do meu braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer bar eu entro. Se você corre comigo, eu mando aquele abraço. E os DJs, né? Eu agradeço vocês. Muito obrigado. Jason, Ricardinho, Puff, Silvinho, Ney, SJ, King, Pedrinho. E aí, Pogo, e aí, Rasta. Cegon, Tubarão, Catatal, Betão, Dubon, Negrati, Renato e Marcão. E aí, Soul Family. Todos os sites, revistas, rádios, todos MCs, B-Boys, B-Girls e grafiteiros. Salve você que comprou o meu disco. E é claro, meu irmãozinho Kevin. Kevin, Kevin. Muito obrigado. Muito obrigado.